Nós vamos ler a palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje, no calendário judaico, é o dia 6 do mês de Sivan, ou Shivan, dia de Shavuot. O que é Shavuot? Você sabe o que é Shavuot? Pentecostes. Realmente, irmão, não vai fazer muita diferença você guardar o nome em hebraico ou não guardar. Isso não vai fazer muita diferença, não. Mas guardar no coração Pentecostes, isso faz toda a diferença. E nós queremos aproveitar esse dia do calendário judaico, hebraico, bíblico, para a gente estudar um pouco mais sobre o que foi que Deus estabeleceu neste dia chamado Pentecostes, ou Shavuot, dia 6 do mês de Sivan, completa exatamente 50 dias que Jesus tinha sido ressurreto. 50 dias depois da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Jerusalém. Pela primeira vez em toda a história da humanidade, o Espírito Santo foi enviado por Deus, o Pai, a pedido de Jesus Cristo, para habitar na vida dos homens. Nós podemos dizer que hoje é o dia do aniversário deste episódio sobrenatural. É exatamente o dia de Pentecostes. Nós somos um povo brasileiro, somos um povo um pouco mais desorganizado. Para não corrermos o risco de falar de nós mesmos, falar mal de nós, nós somos menos planejados que outros. Nós somos um pouquinho mais só no improviso. Isso traz uma série de consequências. Uma delas é que a gente perde a noção e o valor das cerimônias. A gente perde a noção e o valor dos memoriais. E a gente até discorda que Deus é um Deus planejado, de memoriais, de cerimoniais. A Bíblia, em todos os seus fatos, ela mostra a precisão, com perfeição, dos planos de Deus e suas datas, e seus períodos, seus ciclos. Deus começa no Gênesis dizendo que Ele mesmo estabeleceu o sol, a lua, as estrelas, os luminares, os astros. Ele estabeleceu o dia, a noite, Ele estabeleceu os anos, as estações. Ele determinou dias. Ele disse ao povo de Israel, no dia 14 de Nissan, mês chamado Nissan, a data é o dia 14, vocês vão sair do Egito. No dia 14 de Nissan, eles saíram do Egito. Se você for a um colégio, a uma empresa, a uma instituição, a um governo muito excelente, de muita organização, e eles te disserem, será no dia 3 às 15 horas, você pode ir lá que vai ser no dia 3 às 15 horas. Se você for num lugar meio desorganizado, meio bagunçado, ou menos responsável, você chega lá no dia 3 às 15 horas, ah, não deu. Oh, desculpa. Não vai ter. Deus é um Deus absolutamente organizado, perfeito nos seus planos, sincronizado nos seus feitos. Deus não tem o problema desse espírito de perfeccionismo. Um amigo meu foi à Inglaterra, e aí a igreja combinou que ia sair para o acampamento uns horários bem ingleses, assim, 6h46. E aí todo mundo já sabia que, tinha muitos brasileiros lá, que o inglês é muito pontual. E então, 6h20, já estava todo mundo lá. Aí eu falei assim, aqui, não dá para a gente não, porque está todo mundo... Não, nós combinamos 6h46. Mas já está todo mundo aqui. Mas nós combinamos 6h46. 6h46 a gente sai. Nós não precisamos ser perfeccionistas. Nós não precisamos exceder na força do nosso braço aquilo que a gente poderia entender como excelência. Deus não é perfeccionista, mas Deus é perfeito. Nós podemos ir para o outro extremo também. Ah, mas eu não sou. E deixar por isso mesmo. Mas o que eu estou dizendo é que Deus tem seus planos. E quando o trem passa às 6h46, ele passa. E agora? Perdeu o trem. Poxa vida, mas ele não podia ter me esperado, não. O horário é 6h46, vai passar e vai embora. Os dias, as datas, os moveres, as manifestações de Deus também são assim. Não é que Deus é perfeccionista ou insensível, ou Deus é terrível, ele fez, puxa vida, não. Nós é que somos, muitas vezes, desatentos às datas, aos horários, aos ciclos, à organização. E aí nós nos enchemos de justificativas. Mas Deus é tão perfeito que exatamente 50 dias depois dele ter executado sua obra mais sublime nessa terra, o Espírito Santo foi derramado. Por isso se chama Pentecostes. Penta de penta. De 5, de 50, de 7 semanas. 7 semanas. Olha como é que Deus vai sendo. Às vezes a gente acha assim que é religiosidade, que é misticismo, mas não, tem algumas coisas que são bíblicas. E nós estamos exatamente nesse dia. Se nós quisermos recuperar, restaurar em nós um pouco dessa excelência, ou se usarmos uma palavra um pouquinho mais fácil de ser compreendida, um pouco mais desta dedicação, desta atenção às coisas de Deus, esse dia de hoje vai se tornar um dia mais importante para nós. Nós sabemos que o Espírito Santo hoje habita dentro de nós. Não tem um dia específico em que alguma coisa vai acontecer. Todos os dias são dias especiais e importantes para Deus agir, uma vez que Ele habita dentro de nós. Mas um dia o Espírito Santo declarou, Jesus declarou que o Espírito Santo viria. E Deus tinha um propósito para enviar o Espírito Santo. E nós vamos ver um pouquinho disso, sobre isso hoje. E em 1 Coríntios capítulo 12, nós lemos assim: a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. É um texto mais rebuscado, mas um português mais elitizado, assim, menos usual. Mas Paulo está dizendo assim: olha, vocês se lembram quando vocês não eram de Jesus? Quando vocês eram guiados por vocês mesmos, pelas emoções? Quando vocês eram cegos para as coisas espirituais? Pois é, naquele tempo vocês eram conduzidos por ídolos mudos. Os ídolos governavam a vida de vocês. Versículo 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ninguém que tem o Espírito de Deus blasfema, menospreza, reclama, murmura. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. O texto, ele precisa ser avaliado. Paulo está dizendo: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Qualquer um pode dizer Senhor Jesus. O ímpio pode dizer Senhor Jesus. O maligno pode dizer Senhor Jesus. Dizer esta expressão é simples. Mas o texto aqui, ele é mais profundo. Paulo está dizendo, ninguém pode confessar a pessoa de Jesus como Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode ver e se render ao governo de Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aí nós aprendemos, então, que não é uma inclinação pessoal, não é um esforço pessoal, não é uma tendência, não é uma cultura herdada dos pais. Ninguém anda com Deus para valer, senão pelo Espírito Santo. E talvez uma das grandes dificuldades é que as pessoas não conhecem o Espírito Santo. Conhecer de saber mesmo quem Ele é. Se você chegar numa terra estranha, numa cidadezinha aí do interior, e desce na rodoviária, e não tem ninguém naquela cidade conhecida, não tem ninguém a quem recorrer, você fica desnorteado. Mas se por acaso você um dia conheceu uma pessoa, e você se lembra dela, ah, eu conheço, ele é dono da farmácia, lá naquela pracinha, eu vou achar aquela pracinha, lembra de mim? Pois é, estou aqui. Você vai a ele, se você conhece, você recorre a ele. Nós podemos recorrer ao Espírito Santo, mas só recorre ao Espírito Santo quem o conhece. Quem não o conhece, vai vagar, vai percorrer por aí, vai se perder nas estradas dessa vida, tendo recurso à disposição. O Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas, e ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Paulo continua dizendo, olha, eu quero que vocês não sejam ignorantes a respeito dos dons. O versículo 4 diz, os dons são diversos, são muitos, mas o Espírito Santo é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, milagres de operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ainda em João capítulo 14, João capítulo 14, verso 24, diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. O Espírito Santo nos foi dado por um motivo simples e poderosíssimo. Ninguém declara Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Se alguém, porque não tem o Espírito Santo, não tem Jesus como Senhor, é alguém que vive sem governo. Irmão, uma pessoa sem governo será governada automaticamente pelas trevas. Não tem meio termo. Não tem nem Deus nem diabo. Sou eu que estou querendo. Mas a nossa alma, que é o centro das emoções, das vontades e das decisões, precisa de um comando. Isso é simples. É como a impressora que você tem em casa. Você tem uma impressora no seu escritório? Ela vai ficar paradinha ali, carregada de tinta, ligada na tomada, a vida inteira, a menos que alguém vá lá e acione um botão. Pode ser a melhor impressora da sua vida. Uma impressora que existe, você pagou um dinheiro altíssimo, tem a melhor impressora do mundo. Ela vai ficar lá parada, sem que ninguém opere, se você ou alguém não for lá e apertar um botão. A nossa alma, ela precisa de alguém que acione-a. E se o Espírito Santo não estiver acionando nossa alma, você pode ter certeza absoluta, embora toda certeza seja absoluta, que alguém vai apertar o botão. Alguém, por exemplo, como os fatos à volta. Um olhar de alguém aperta o botão da sua alma. Por que ele está me olhando assim? Por que ela está me olhando assim? O que foi? O que é? Para de olhar. Cuida da sua vida. A alma já foi apertada, acionada. Se ela é tão vulnerável assim, imagina os demônios, como não estão ao derredor, loucos, doidinhos para pôr o dedo e falar: Naum, você é feio demais, não. Sóstenes, você não serve. Os espíritos das trevas estão o tempo todo bombardeando, e às vezes ele não usa só um pensamento, às vezes ele usa a boca de alguém. As nossas próprias fraquezas, as nossas próprias limitações, os nossos erros, e vai lá. Irmão, eu não posso dizer eu estou cansado, mas usando a expressão popular, eu estou cansado de ver gente aqui entre nós, que o tempo todo a gente precisa ficar falando assim: não, irmão, não, você é importante sim, não, vem, não, eu não fui, porque você é sim. Existe uma ação pastoral de ir lá e buscar a ovelha, não tenha dúvida disso, mas existe a necessidade de nós entendermos que a nossa alma, sem o governo do Espírito Santo, será acionada por todo tipo de artimanha das trevas para nos denegrir, rebaixar, oprimir. Então você pode imaginar o que é a vida de alguém que não tenha Jesus como Senhor. Vai atrás do dinheiro, porque o dinheiro aciona algumas coisas aparentemente boas na alma. Vai atrás das festas, da farra, da fama, dos prazeres, porque isso derrama um líquidozinho sobre a alma, que engana a alma, diz assim: olha como é que você está bem. E a alma fica assim toda: oh, eu não estou sem governo, eu estou cuidando bem de mim, eu acertei, eu consegui, eu dei conta, olha. Mas quando põe a cabeça no travesseiro, esses mesmos espíritos começam a acusar, começam a oprimir. Nossa alma precisa do governo de Jesus Cristo. Até o nosso corpo precisa do governo de Jesus. E ninguém confessa: Jesus é o meu Senhor, senão pelo Espírito Santo. Jesus estava ali vivendo com os discípulos. 3 anos e meio vivendo com os discípulos. Era tudo o que Jesus fazia. Essa era a única instância física da ação de Jesus, do ministério de Jesus. ele só podia executar algo aonde o seu corpo físico alcançava. E o seu corpo físico até alcançava um pouco mais. Ele poderia ter ido a algumas nações ao redor de Israel. Mas ele não fez. Ele só foi àquelas cidades de Israel. Ele só andou com aqueles discípulos e realizou aquilo que está escrito nos evangelhos. E foi embora. Ele poderia ter corrido um risco enorme de pôr a perder toda a sua obra. Irmão, quem é que com 3 anos e meio, nessa vida terrena, constrói alguma coisa que fica para a eternidade? Nem Jesus, irmão, como homem, nem Jesus. Não escreveu nenhum livro, não gravou nenhum CD, não filmou nenhum documentário. Não batizou ninguém. E no final de tudo, o que ele fez, achando que ia ser, morreu na cruz. A pior morte da época era a pior morte. Morre de cruz. Os discípulos assim, que frustração, que decepção. Aqueles sacerdotes da época falaram assim, vocês viram que fracasso. Esse cara pregou, falou, disse, aconteceu. No final, o que aconteceu? Morreu, morte de cruz, o pior criminoso, a morte mais maldita para a vida de uma pessoa. Meu Deus, esse homem não era nunca de Deus. Não tenha dúvida, irmão. Aqueles discípulos frustrados, enfraquecidos, cheios de lutas. Imagina Pedro, meu irmão, Pedro largou o barco, a pesca, por 3 anos e meio. Ele já tinha perdido os clientes. Ele já tinha perdido o ânimo, ele já tinha perdido o gás para sair de noite e pescar, e ah, vamos pescar de novo, vamos fazer dinheiro, vamos cuidar das coisas. Agora, Pedro se via de novo, sem nada, sem expectativa, sem atividade. E as redes? Uai, vão lá ver onde que elas estão, já deve ter apodrecido, porque elas ficaram lá jogadas lá dentro do barco, lá. E agora? Vão arrumar outra rede, vão voltar a pescar, vamos ver o que a gente vai fazer, gente. Os dois foram para Emaús, ó, vão voltar para casa, não tem mais. Meus irmãos, esses discípulos frustrados, cansados, desesperançados, você acha que eles iriam sustentar o ministério de Jesus, a mensagem de Jesus? Não, gente, vão assim mesmo, vão pôr para frente, vão. Aquele homem tinha um sonho, aconteceu, foi terrível, mas vão, lembra que ele falou, vão tocar isso para frente? Não, irmão, ninguém na força do seu braço põe adiante projeto nenhum, nem os pessoais, em meio a tanta desgraça, a tanta frustração, a tanto peso. Aí Jesus aparece a eles, e Jesus fala assim, ficai em Jerusalém. É a única coisa que eu estou pedindo a vocês, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque se eu deixar meu projeto, minha obra, na mão de vocês, para vocês conduzirem na força do braço de vocês, vai ser um fiasco. Eu vou ter perdido tudo que investi nesse projeto. Mas eu vou fazer uma coisa, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vos lembrará tudo que eu vos tenho dito. E não é um lembrar de um bilhetezinho que você põe na agenda e a sua agenda automaticamente fala bip, bip. Aí você lê lá no celularzinho, tem lá, lembrando de que você passa, ah, gente, estava na agenda, me chamou, mas eu deixei e me ocupei com outras coisas. Não é esse lembrar de, ó, oh, tem que fazer aquilo, hein? O Espírito Santo vos lembrará, significa, o Espírito Santo trará a memória, com vida, com poder, tudo que eu depositei em vocês. Quem é que vai fazer isso? O Espírito Santo. Não é o pastor, não é a minha mente, não é o meu programa de leitura, não são as minhas atividades. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fizer isso, aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus nos ensinou, vai se perder. Como se perderia na mão dos apóstolos? Eles já estavam espalhados. Eles já estavam desunidos. Tomé falou assim: nem não adianta, eu não creio, mas não creio mesmo. Talvez, eu creio se eu colocar a mão. Se eu colocar a mão, foi preciso Jesus vir aqui: Tomé, põe a mão aqui. Oh! A incredulidade, o desânimo, o cansaço, é literalmente as mesmas coisas que nós vivemos hoje, irmão. Jesus fez tudo aquilo maravilhoso, inclusive os milagres, mas a gente vai vivendo essa vida tão sobrecarregado, que se for na força do nosso braço, uma hora você vai dizer: cansei, desisti. Jesus sabia disso, por isso Jesus foi lá e chamou os discípulos e falou: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E no dia 6 de Sivan, 50 dias depois dele ter morrido naquela cruz, ressuscitado naquele túmulo, o Espírito Santo foi enviado. Nós precisamos nos lembrar dessa palavra de Jesus: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Espírito Santo. Por que que alguém tem que rogar? Você usa essa palavra normalmente? Rogar? Você vai ensinar, Fabiana, seus meninos lá a pedir por favor? Ó, tem que falar por favor, tem que pedir por favor, mas você não fala assim: tem que rogar. Não tem nada que os seus filhos possam precisar que você ensina: tem que rogar. Porque rogar tem até uma conotação para nós muito pesada. Você vai ter que insistir, insistir, insistir, e eu vou ver se eu atendo. Então, mesmo nessa deturpação da conotação dessa palavra, a gente extrai o peso desta palavra. Deus ouviu de Jesus: Pai, envia o Espírito Santo. E você pode imaginar, não é que você vai pensar humanamente acerca de Deus, mas você pode imaginar, Deus falou assim: filho, nós não podemos colocar nosso espírito no homem. Olha tudo que o homem já fez até hoje. Então Jesus declarava ao Pai: Pai, mas agora o meu sangue está sobre a vida deles. E quando nós olharmos para eles, nós não veremos mais a natureza caída, pecaminosa. Nós veremos agora o sangue que purifica. Pai, envia o Espírito Santo. E então, no dia 6 de Sivan, 50 dias depois de todo aquele episódio com Cristo, os discípulos foram batizados. O Espírito Santo entrou naquele cenáculo com um som como trovão, como um vento impetuoso, e aquelas pessoas, cerca de 120 discípulos, os discípulos, os 11 que andavam com Jesus, os 12 fora Judas, 11 que andavam com Jesus, e os mais próximos, a Bíblia relata que haviam 120 pessoas no cenáculo, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles de uma forma sobrenatural. Você vê ali no livro de Atos, logo em seguida, Pedro sai daquela casa e Pedro faz um discurso. Pedro prega a palavra que nunca, nunca pregaria, nunca sairia da sua boca, se não fosse o Espírito Santo. Um minuto antes, não sairia da sua boca. Mas naquele dia, por causa do Espírito Santo, os apóstolos saíram por Jerusalém, foram espalhados por toda aquela região e pregavam o Evangelho no poder do Espírito Santo, foram sustentados no poder do Espírito Santo, não precisaram voltar fracassados para pescar e para tentar a vida. Eles realizaram a maior obra que o ser humano poderia ter realizado nessa terra, que é a implantação da Igreja de Jesus Cristo nessa terra. Por causa do Espírito Santo. Mas hoje, eu e você, apesar de termos visto já tantos milagres de Jesus, apesar de sabermos da morte de Jesus, da vitória dele contra Satanás, contra o inferno, nós muitas vezes estamos no caminho para Emaús. Quem sai de Jerusalém e vai para Emaús, só desce. Já fiz esse percurso. Você só desce. Lembra, Jamile? Nós passamos lá em Emaús, o ônibus, na hora de ir para o aeroporto, o ônibus para na estrada, a gente desce, tem um portão lá, tem uma vilazinha cheia de escavações. Emaús. E você só desce. Era simples para os discípulos. Ó, vamos embora. Descer, todo santo ajuda. Vamos embora. Vamos voltar. E no caminho para Emaús, desistindo, só fazendo aquele caminho porque era para voltar, era para retroceder e era descida. Era fácil. Jesus apareceu a eles. E eles nem reconheciam Jesus. Eles nem reconheceram Jesus, só no último instante que Jesus se deu a conhecer. E eles voltaram imediatamente. Agora eles vão subir. Mas a gente não estava. Não, vão voltar. Vão contar para os outros. Havia um gás que fez com que eles voltassem imediatamente, subissem de novo toda aquela estrada. E chegassem lá e falassem assim: nós vimos o Mestre. E permaneceram em Jerusalém, e naquele dia foram cheios do Espírito Santo. Assim eu e você, irmão. Tem dia que você não quer nem descer. Não quer descer, não. Eu vou arriar aqui mesmo. E não existe outro caminho senão nos encher do Espírito Santo. Paulo explica em Gálatas as obras da carne, os frutos da carne, como impaciência, como nervosismo, como raiva, como tudo aquilo que a gente sabe que flui é da carne, o cansaço, o desânimo. Quando a carne manifesta suas obras, é absolutamente igual a carne manifesta febre. Por que que a febre vem? A febre não é um problema, é uma bênção. Porque a febre denuncia, o seu corpo não está bem, precisa de socorro. É isso que a febre diz. A febre serve para isso, para declarar que tem alguma coisa errada. Na vida de um cristão, as obras da carne precisam ser vistas como febre. Estou muito irado. Estou muito desanimado. Estou muito magoado. Estou muito decepcionado. O que que é isso? Febre. Como assim? Esses sentimentos da minha alma estão revelando que tem alguma coisa errada no meu espírito. O que está errado? Não, meu espírito não. É porque fulano fez isso? É porque aconteceu isso? Porque eu não consigo isso? Porque nós podemos indicar todos os elementos da carne, da nossa alma, mas nós podemos com sabedoria dizer: é febre. Eu estou muito fracassado, eu estou muito desanimado, eu estou muito reclamão, eu estou murmurando, eu não estou gostando, eu estou amargurado, tenho um sentimento ruim contra alguém. Isso é febre. Está faltando o Espírito Santo no meu espírito, porque se o Espírito Santo for derramado sobre mim, eu vou voltar de Emaús, vou subir essa estrada de novo, eu vou me ajuntar a Jesus, eu vou me reunir com os discípulos e nós vamos permanecer em Jerusalém, lugar da adoração. O Espírito Santo virá, será derramado novamente, vai me encher novamente, e eu, cheio do Espírito Santo, eu anulo as obras da carne e eu começo a gerar frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Por que que eu não estou manso? Porque está faltando o Espírito Santo. Mas não, por que que eu não fiquei manso? Por que que eu fiquei irado? Por que que eu fiquei sem... Porque é uma febre para avisar um verdadeiro cristão de que ele está precisando se encher do Espírito Santo. E Jesus deu a receita: ficai em Jerusalém. O que é ficar em Jerusalém? Louvor e adoração, culto, rendição, Senhor. Qualquer que seja o problema em casa, nas finanças, na família. E o dia 6 de Sivan, o dia de Pentecostes, pode nos lembrar apenas de uma doutrina discutível sobre o Espírito Santo, que é uma coisa tão tola que o inimigo já até perdeu as forças. Antes se discutia mais se o Espírito Santo vem ou se não vem, se batiza com ou se batiza em. Se não, não tem mais essa discussão assim tão acalorada. Mas por outro lado, temos também um grupo grande de pessoas que nem se lembra do Espírito Santo, que talvez não esteja discutindo porque não pensa mais nele. Eu não posso nem ficar discutindo a teologia e eu nem posso ignorar o Espírito Santo. Eu preciso me lembrar, Senhor, eu estou como aqueles discípulos, frustrado, cansado, cheio de problemas. Estou querendo ver o negócio resolver. Vou tomar umas iniciativas, vou fazer e vou acontecer. Mas na verdade, Senhor, eu não preciso de nada disso, eu só preciso ir para diante do Senhor, me prostrar e me encher do Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor volte a governar essa área da minha vida. Eu preciso que o Senhor me traga sabedoria. Paulo diz que o Espírito do homem conhece todas as coisas acerca do homem. Da mesma forma, o Espírito de Deus conhece tudo acerca de Deus. E não é possível nem caminharmos para Jerusalém se nós não conhecermos a Jesus. Se nós não conhecermos a Deus cada dia mais, e é o Espírito Santo que faz isso. Longe, irmão, de eu querer apenas relembrar uma data no calendário judaico. É tolo aquele que fica questionando e discutindo. Por que essa data? Para de pensar nas coisas carnais. Hoje eu posso, de novo, como todos os dias, mas de uma forma tão especial, lembrar: um dia o Senhor cumpriu a promessa, lá em Jerusalém, segundo está escrito no teu livro em Atos, o Espírito Santo foi derramado, estando todos reunidos no dia de Pentecostes. Essa expressão no dia de Pentecostes era literalmente como no 7 de setembro. Você sabe o que é dizer no Brasil 7 de setembro? Quem não sabe o que é 7 de setembro no Brasil? Vai nos Estados Unidos e diz assim, 4 de julho. Quem não sabe o que é 4 de julho nos Estados Unidos? O dia mais normal, consagrado, todo mundo sabe o que é. Em Israel, todo mundo sabia o que era. Dia de Pentecostes. Era uma data. É como se nós falássemos assim, olha, no 7 de setembro desse ano, nós nos reunimos. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos. Eles sabiam que dia era aquele. Há 1.500 anos, essa data no calendário judaico era celebrada, honrada, ninguém trabalha, ninguém faz nada. Por quê? Porque é dia de Pentecostes, Shavuot. E as pessoas não iam para o trabalho, ficavam em casa, descansavam, dormiam um pouco mais. Os mais religiosos iam para a sinagoga. Mas naquele dia, pela primeira vez, um pequeno grupo, e nem eram os sacerdotes religiosos, um pequeno grupo, talvez de marginalizados segundo a religião dos dias, um povico, isso aí é um povinho aí, se reuniu em obediência a Jesus, no cenáculo em Jerusalém, e ali o Espírito Santo se derramou, e houve uma explosão do Evangelho, do poder. Na vida dessas pessoas, transformados. Irmão, se você pisar na bola, lá no seu trabalho, uma coisa feia, foi incriminado, você foi julgado, e você foi visto como culpado, que coisa, você vai querer mudar de emprego. Volto lá mais não. Não, eu vou arrumar o trabalho. Olha, é melhor, né? Vou mudar de bairro. Aconteceu um escândalo aqui no bairro, é melhor, se eu mudar de bairro, eu vou dar uma aliviada, né? Tem gente que muda de cidade. Vou mudar de cidade, porque é muito difícil ficar convivendo com aquilo ali. Né? As pessoas passam, me olham. Às vezes nem está acontecendo isso, mas a pessoa fica estigmatizada. O opróbrio, a vergonha, o peso fica ali dentro. Você imagina Pedro. Negou a Jesus. Pedro lembrava-se dos discípulos. Falou assim, meu Deus, todos eles, meus amigos, ouviram Jesus falando, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro sabia da decepção, e quando Jesus olhou para Pedro, ele tinha acabado de negar pela 3ª vez, o galo cantou, quando Jesus olhou para ele, os olhos de Jesus eram um olhar de amor, mas para Pedro, ele falou assim, viu? Que eu te falei que você ia me negar. Você pode imaginar a explosão que foi no coração de Pedro? Meu Deus, eu fiz. Que vergonha, meu Deus. A Bíblia diz que Pedro largou tudo e foi embora. Estava lá na praia. Você pode imaginar Pedro olhando para aquela praia? Agachado lá. Falou assim, agora? E onde é que estava a rede? A rede? Não, eu acho que eu dei, né? Eu dei para o Zezinho, né? Eu dei a rede. Mas tem como uma rede nova. Não consigo nem pensar, meu Deus, que ter ânimo para voltar a pescar. Aí chega Jesus. Imagina o susto de Pedro. Agora ele vai me arrebentar. Agora ele vai me... E Jesus diz a ele assim, olha, apascenta minhas ovelhas. É possível que Pedro tenha ficado assim, poxa, legal, Jesus, obrigado pela atenção, achei que o senhor ia me arrebentar aqui, que bom, ainda bem que o senhor... Mas, irmão, não tinha ânimo nenhum em Pedro. Ânimo nenhum, frustrado. Pedro foi ser quem ele se tornou depois do dia 6 de Sivá. Depois do enchimento do Espírito, da mesma forma eu e você. Não quer nem aparecer lá, não quer nem saber disso mais não. Não, ó, me frustrei, magoei, decepcionei, não, não. Mas, depois do enchimento do Espírito, nem traição a Jesus fica de pé. O Senhor restaura tudo. Então nós podemos entender por que o Espírito Santo precisava vir. Por que hoje eu e você precisamos do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. João 14, 16. Em João 16, nós lemos ainda, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for... O Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Sabe o que significa isso, irmão? O maligno vem sobre nós, ele anda ao derredor. E eu e você podemos dar lugar ao diabo. Por isso o Senhor diz, não deis lugar ao diabo. Pedro escreve, não deis lugar ao diabo. Isso tudo pode acontecer, irmão. O diabo está ao derredor, seus demônios são reais, nós podemos dar lugar a ele, inclusive sendo crentes, irmão, podemos dar lugar ao diabo. Ele entra e faz uma desgraça. Mas o Espírito Santo nos convence do juízo. O que significa isso? Ele me convence do pecado? É, Senhor, eu sou um pecador. E Ele me convence do juízo, de toda justiça, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele vem, Ele lança uma seta, Ele acusa, e até quando eu dei brecha, dei lugar ao diabo, o Espírito Santo é quem vai me falar assim, filho, eu quero te lembrar que ele já está julgado. Eu quero te lembrar que ele já está vencido. Sabe esse sentimentozinho que está aí dentro? Sabe essa raiz de amargura que está aí dentro? Você pode vencê-la, porque Satanás, que plantou isso em você, que mandou aquela mensagem, que fez o que fez, que usou as pessoas que usou, ele já está julgado. Quem é que me convence disso? O Espírito Santo. É mesmo? Espera aí. É. Há uma história da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão, alguns soldados, um general japonês, mantinha alguns soldados e um general americano numa prisão lá na Mongólia. E a guerra terminou, o Japão se rendeu, os Estados Unidos triunfante, mas lá na Mongólia ninguém sabia disso. Naquele campo de prisioneiros, o general japonês falou assim: eu não posso contar isso, porque se eu contar isso, os americanos aqui são em maior número, eles vão nos destruir. E por muito tempo ele manteve aquele campo de concentração, prisioneiros americanos, que não sabia de nada, não tinham conhecimento de nada, não tinham acesso a nada. E aquele soldado, aquele general americano, ele vinha mancando, usando sua bengala, e a dor, o arrependimento, porque havia uma ordem: não se rendam. Vocês não vão, morram, mas não se rendam. Mas o soldado, o general americano, não se rendeu para salvar a vida dos seus soldados. Assim, eu fiz a escolha certa, agora estou aqui, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Que culpa, que peso! E ele ia definhando por todos aqueles motivos ali do centro, campo de concentração, da prisão. Mas os Estados Unidos não desistiram dos seus soldados e descobriram onde estavam. Mandaram uma missão lá na Mongólia. E conta a história que lá no cerca, na cerca, ao redor da cerca, eles avistaram: olha lá, é o nosso general. General! Conseguiram fazer um contato, o general veio. E os soldados disseram: nós vencemos. Nós somos vitoriosos, nós vencemos. Então aquele general americano prisioneiro, com a sua bengala, arrastando sua perna, fraco, quase morrendo, foi em direção àquela casinha onde ficava o general japonês. E o general japonês olhou da janela e viu o americano vindo de uma forma que ele nunca tinha visto. Não era com violência, não era apressado, não era esbaforido, era sereno e firme. E ele abriu a porta com a sua bengala e olhou para o general japonês e disse assim: o meu país venceu o seu país. Quem nos convence? Quem é que vem lá de fora do nosso cerco do diabo e diz assim: eu já venci seu inimigo? É o Espírito Santo, irmão. Não é a palavra do pastor, não é o quanto você é um bom crente, não é o número de vitórias que você já teve. É o Espírito Santo. Jesus disse: porque ele vos convencerá do juízo. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado, vencido. E não é no culto, é lá em casa, não. Na hora em que a coisa está mais difícil aqui dentro ou nos relacionamentos, o Espírito Santo vem: filho, lembre-se de que eu já venci o maligno. É quando o diabo vem e põe um medo, fala assim: sabe o que vai acontecer agora? Sabe isso aí, vai, ó, o negócio vai ficar feio. É o Espírito Santo que vem e me convence: filho, sabe o que eu tenho para você? Eu tenho um dia de paz. Eu tenho uma semana de alegria para você, filho. Mesmo no meio das lutas. Filho, sabe essa acusação do diabo? Eu estou te lembrando que ele já foi vencido. E, irmão, Se aqueles discípulos não queriam subir para Jerusalém, não queriam voltar a pescar, não queriam mais nada na vida, a ponto de Judas se matar, desesperado, não tem mais solução. Quando Jesus se manifesta, quando o Espírito Santo se derrama em Jerusalém, eles se tornam poderosos, valentes, conquistadores, discípulos, apóstolos, implantadores do reino de Deus nessa terra. E vão e escrevem: nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Eu e você precisamos disso, irmão. Às vezes o Espírito Santo se manifesta num culto, através de alguém, de uma mensagem, de um louvor, e nos dá vigor de novo. A gente volta pela estrada, sobe a montanha, mas aquilo passa. E de novo vem outra luta. Porque o pastor não está ali, porque a mensagem não está ali, porque aquele momento gostoso no culto já não está acontecendo mais. Mas eu e você temos que nos lembrar que o Espírito Santo mora dentro de nós. Se eu andar pela estrada abaixo, você nem ser rumo a Emaús mais não. Se eu andar sem rumo, se eu andar indo para o inferno, eu estou indo embora, larguei tudo, chutei o balde, o Espírito Santo vai com a gente. Você é meu filho. Eu habito dentro de você. E sou eu que vou te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso do Espírito Santo todos os dias. Você precisa do Espírito Santo todos os dias. Eu convido você a fechar os seus olhos, a orar ao Senhor e dizer isso a Ele: eu preciso do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Ele tem comunhão conosco, que Ele nos dá acesso ao Pai, que Ele nos fortalece dia após dia. A palavra do Senhor nos mostra que Ele nos liberta da lei do pecado e da morte, que Ele nos faz ressuscitar, que Ele nos ajuda nas nossas orações, que Ele intercede por nós, que Ele nos guia, que Ele nos sela com o penhor para o dia da redenção, que Ele proporciona unidade, que Ele nos santifica, que Ele nos enche de alegria, de paz, de gozo. Eu convido você a orar nessa manhã e dizer a Ele: eu quero me encher do Senhor. Eu quero me encher do Senhor, Espírito Santo. Quero me encher do Senhor. Eu não quero apenas sair daqui fortalecido, eu quero sair daqui convencido. Não pela palavra de um homem, mas pelo Espírito Santo. De que eu posso viver todos os dias desta semana, todas as horas do dia de hoje, chamando por Ele: vem Espírito. Eu reconheço que o Senhor foi derramado pelo Pai, que o meu Senhor Jesus rogou ao Senhor, e o Senhor foi derramado para eu ser fortalecido, para eu te chamar de Senhor, para tu seres realmente o governo da minha vida. Eu não quero minha alma susceptível, vulnerável, todo tipo de dardo, de fatos. Eu quero minha alma governada pelo Espírito de Deus que habita no meu corpo. Eu quero ser lembrado, Senhor, por um instante de sobriedade no meio da luta. Eu quero ser lembrado de que o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero vencer o maligno por causa do Espírito Santo. Eu quero abrir a minha boca e ser testemunha de Cristo por causa do Espírito Santo. Eu quero me fortalecer em Deus por causa do Espírito Santo em mim. Se você puder, fique de pé. Levante as suas mãos. Levante a sua voz. Jesus disse àquela mulher, lá em Samaria, o Espírito Santo os conduzirá a adorar o Pai em espírito e em verdade. É o Espírito Santo quem nos conduz a cantar, a adorar, a cultuar, a bendizer ao Senhor, a confessar. Nós oramos a Ti, Senhor. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos como orar, irmão, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E existe uma forma tão prática, tão literal de viver isso. Começa quando abrimos a nossa boca e liberamos palavras. Porque o apóstolo Paulo afirma isso: enchei-vos do Espírito Santo, falando. Falando o quê? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós não vencemos as coisas desta vida como os discípulos precisaram vencer, porque o pastor nos ajuda. Porque o meu pai fez o que eu queria, porque a minha mãe fez o que precisava, porque o meu tio me ligou e me ajudou. Nós não vencemos as coisas desse mundo porque o meu patrão foi legal comigo, porque eu dei sorte. Nós vencemos todas as coisas deste mundo porque o Espírito Santo nos convence, nos ensina, nos conduz. E como é que Ele pode fazer isso comigo? Enchei-vos dEle. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Em Jerusalém. O que se faz em Jerusalém? Canta, fala entre os irmãos, com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus por todas as coisas, vivendo uma vida familiar cada dia mais serena, mais humilde, de mais serviço. Eu quero isso para mim, Senhor. Convido você a dar a mão a quem está ao seu lado e orar por ele, e dizer: Senhor, eu oro pelo meu irmão, eu o fortaleço nessa manhã em oração. E nós te pedimos juntos: Espírito Santo, venha sobre nós. Manifestarei, com minha boca proclamarei e pedirei a Ti, eu quero mais. Cantarei a Ti, te louvarei, te exaltarei, Senhor Jesus. Me encherei de Ti. É o Senhor quem me convence que o inimigo já foi vencido. O general japonês, ele terá que se render. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E nós queremos, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Espírito Santo. Teu lar é o Senhor.